Cristo, a ti entrego tudo, sim, por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Quero ser somente teu, tão submisso a tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo a Cristo a ti entrego. Oh, eu sinto teu amor, Senhor, transformando a minha vida, meu coração. Tudo a ti entrego. Que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa. Glória ao Senhor. Profetizamos sobre a nossa vida, profetizamos sobre a igreja. A ti, Jesus, entregamos nosso ser. Tudo.